palmeirense é o som da sua paixão. Vem pra nossa festa, vem curtir, vem dançar. Palmeirense é o som que faz você delirar. Vem pra nossa festa, vem curtir, com o som palmeirense. Vem pra nossa festa, vem curtir, vem dançar. Palmeirense é o som que faz você delirar. Vem pra nossa festa, vem curtir, com o som palmeirense. Você está numa festa alucinante. E você não para de dançar. DJ Raí Silva, o garotinho das marcantes. Essa galera, meu DJ.

Vem dançar tecnobrega, nova onda que chegou. Vem dançar com liberal, esse som arrasador. Vem dançar tecnobrega, nova onda que chegou. Vem dançar com liberal, esse som arrasador. Liberal de Barcarena, pra todo Pará. DJ Juni e DJ Nildo fazem você balançar. Liberal de Barcarena, pra todo Pará. DJ Juni e DJ Nildo fazem você balançar. Esse é o som que faz você dançar. Liberal, o arrasador do Pará. Agita o povão, sacode a multidão. O som liberal faz a festa com emoção. Agita o povão, sacode a multidão. O som liberal faz a festa com emoção. Liberal, onde toca eu tô lá. Liberal, o arrasador do Pará. Liberal, onde toca eu tô lá. Liberal, o arrasador do Pará. Liberal, onde toca eu tô lá. Liberal, o arrasador do Pará. Liberal, onde toca eu tô lá. Liberal, o arrasador do Pará. Jurandir e o Tecnobrega do som liberal. DJ Raí Silva, o garotinho das marcantes. Marcante!

DJ Raí Silva, o garotinho das marcantes. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do TNT assim bater de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Tecno Show Mega. DJ Raí Silva, o garotinho das marcantes. Das marcantes. Marcante! Desde quando vi você chegar, foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar, a brincadeira vai parar aqui. Só um pouquinho de

DJ Raí Silva, o garotinho das marcantes. Obrigado, meu Deus.